é o tentar também levar as pessoas a interessarem-se por aquilo, porque nós também, uma coisa que reparamos, e até muitas vezes pelos comentários, é que as pessoas nem sequer leem, às vezes ficam-se pelo título, quanto muito leem um parágrafo. E claro que, não é? Nós fazemos, também queremos que, sim, que as coisas sejam lidas. E então também às vezes é muito por aí, claro, que é tentar puxar, neste caso até é puxar pelas pessoas, ver se as pessoas, o que é que melhor, o que é que vai fazer aquela pessoa ver. Esta foi Ana Margarida Oliveira, editora da SAP Viagens, veio falar comigo sobre se viaja muito neste tipo de jornalismo, como fazer com que as pessoas leiam aquilo que tu escreves, seja jornalista ou apenas um publicador nas redes sociais, e homens que violam cabras e outros homens que querem que os outros casem com essas cabras. Pois, vocês vão ter mesmo que ouvir para perceber o que é que se passa. Entretanto, muito obrigada para quem veio ter comigo ao Web Summit. Foi ótimo ouvir as vossas experiências, os vossos testemunhos, as vossas histórias. Em breve vão estar aqui também no The Pool. Mesmo muito obrigada pela disponibilidade, pelos 5 minutinhos naqueles dias tão ocupados. E foi ótimo. Entretanto, eu sou a Kai Rocha e este é o The Pool Podcast. Queres começar então primeiro por te apresentares? Ok, posso-me apresentar? Sim. Chamo-me Ana Oliveira. Neste momento sou editora da área de viagens e também sou, ou seja, neste momento prefiro não dizer que sou jornalista, digamos assim. Portanto, faço alguns conteúdos, mas caráter informativo, mas não faço propriamente notícias, pronto, nem sequer, a maioria dos artigos quase nem sequer assim, por exemplo. Ok. Portanto, neste momento não me considero sequer uma jornalista. E pronto, também faço gestão de conteúdos, aquela parte mais de que, pronto, que eu trabalho no SAP, e então trabalhamos também muito com parceiros, que são jornais, jornalistas freelancer, e então também faço muito essa gestão dos conteúdos deles. Trabalho também mais em colaboração com... Fazes quase a gestão dos projetos, não é? Sim. Mas pronto, uma parte mais... Eu sei que é uma coisa diferente. Sim, mas mais faço essa gestão, mas só mais na ótica editorial. Se calhar não tenho uma tanta intervenção na parte, se calhar, técnica, não sei. Pô, dou as minhas opiniões, claro, mas pronto. Sim. A parte do projeto mais na área editorial. Yeah. Então, vamos tentar começar um bocadinho pelo início. Ok. Que nós conhecemos na faculdade. Exato, sim. Portanto, no ISCSP. No ISCSP. Uau, isto ficou tão bom no registro sonoro aqui. Uau. No gráfico. E pronto, nós estávamos em comunicação social ainda. Não era ainda, ciências da não comunicação. Era, não. 4 anos. Não. Exatamente. Tu querias ser sempre jornalista? Não. Então explica lá. Não. Foste para a comunicação social porquê? Fui para a comunicação social. Na verdade, eu primeiro queria ir para a comunicação empresarial. Ok. Não era... Mas entretanto, quando eu fui fazer a candidatura para isto, estava lá com uma amiga, que era também da minha turma, não sei o quê, e estávamos a fazer a candidatura, e eu queria especificar que era comunicação empresarial. Acho que era na Universidade de Benfica que tinha. Sim, acho que era o nome, acho que era, empresarial. E eu estava naquela, bem, vou pôr esta primeira, que era mais o que eu estava a pensar a seguir. Depois ela virou assim e disse, mas sabes, eu estive a falar com a minha mãe. E uma coisa que ela disse é verdade, se calhar é melhor escolher algo mais geral e depois ir afunilando do que à partida estar a especializar... Sim. logo muito ao direcionar, porque pronto, também é comunicação, mas já te estaria muito direcionado. E como a nossa área não é das que tem mais oferta, acabava por... Na altura já não tinha mais. Já não tinha, exato. E como era uma área muito já específica, depois podia já estar ali a deixar escapar outras oportunidades, ela disse, se calhar uma coisa mais geral e depois, pronto, tínhamos os complementos e depois podias começar a especializar. E eu, bem, se calhar... Não é mal pensado. Sim, não é mal pensado. Porque eu também, na altura, quando estava a pensar em empresarial, era aquela coisa, né? Ias vendo e eu, mas isto é interessante e... E também era um bocado também para... da comunicação empresarial? É que isso normalmente não é aquela coisa. Não é, exato. Não sei, porque eu comecei... Também, primeiro, nunca me apelava tanto. Não era assim uma coisa. Mas depois, quando eu comecei a procurar mais de forma ativa, tipo, o que é que eu queria seguir e tudo... Nunca tiveste, então, uma, tipo, aquela coisa do quero ser X quando vou grande? Não, porque eu fui sempre mudando. Sempre. Ok, ok. Não, daquelas, é válido, eu exato, também fui. Eu mas queria ser a Lara Croft quando era pequenina. Exato, ah, queria ser isto, queria ser artista, queria ser cantora, queria ser. Pois já as tantas, já, olha, até já quis ser arquiteta, por exemplo. Sim, sim, sim. Já quis. E então sempre ia um bocado também mudava por fases, um bocado. Sim. Pois também já quis ser jornalista, mas isso. Antes, sei lá, quando tinha 12, entre os 12 e os 14. Sim. Depois, às tantas, já queria ser psicóloga. Ou seja, estava sempre para ver coisas. Ah, se calhar isto é que é uma boa... Uma boa. E depois também um bocado por aquilo que... Ou seja, tentando, de acordo com aquilo que eu gostava de fazer e que achava que tinha mais talento, vá também tentar ver áreas por aí. Também queria ser realizadora. Uau, ok. Pronto, acho que volta e meia, bati ali uma coisa e tudo mais. Mas depois, na altura, também, não sei, acho também um bocado por influência do meu pai, que ele até dizia, mas porquê não vais para a economia? E eu, teu pai é economista? Não. Mas pronto, achava que se calhar era uma área que, fazia mais sentido. E eu, porque não me estava mesmo a ver. Mas depois ali comecei a ver, ou seja, também um bocado a jogar um bocado com a oferta de trabalho, comecei a ler coisas sobre o que podia fazer a nível de trabalho e até comecei a achar interessante, porque era muito... Pronto, estava naquele meio mais empresarial, mas também eu não queria muito aquela coisa institucional, mas também dava um pouco para... Para seres criativa no, sim, no meio exato, mais corpo, não era né? tanto... Pronto, há sempre aquela parte mais institucional, que, claro, mas depois também como havia um bocado esse lado, podia jogar um bocado também com a parte criativa, até comecei a interessar-me pela área. E pronto, foi aí que eu comecei a decidir, então é esta, porque aí já tinha desistido de ser jornalista, já agora, comunicação empresarial é que é. Jornalista é para meninos. Exato. E depois também, aí também já, mas também já gostava de marketing, mas eu por acaso não me lembro bem, mas eu acho que também tinha a ver um bocado também com as faculdades aqui, que eu acho que na altura, acho que para marketing a maioria... Não tinhas muita oferta. Exato, e era escolas privadas. Ou era, por exemplo, o IAD, ou ETIC. Exato. Que não te dava uma licenciatura, acho eu, na altura. Sim. Se algum ouvinte tiver a dizer, não senhora, nessa altura já havia licenciaturas na ETIC ou no IAD. Peço imensa desculpa. Mas sim. Eu lembro-me também de ver e pensar, marketing lá, estava tudo inserido na comunicação. Exato. De tal forma que nós tínhamos colegas que queriam ir para marketing. E que depois eu acabei lá por... Estavam lá na nossa turma. Eu depois acabei por fazer essas, ou seja, a minha área... A especialização, não é? Especialização porque no último ano tinhas a parte especializada. O marketing. Acabei por optar pelo marketing. Portanto, eu nem sequer estava a fazer caminho para... Para seguir jornalismo. Não estava mesmo a contar seguir jornalismo. Sim. E depois, pronto, né? Fizemos a licenciatura, felizmente terminei o tempo. Correu tudo bem. Não é? Sim. E pronto, não estava sequer. Aí, por acaso, já a minha tese já teve a ver com a parte digital e teve alguma relação, não foi tanto jornalismo. Era sobre o quê? Foi sobre redes sociais. Ok. Mas tinha a ver um bocado com. Sim, foi. Estava a tentar ela mesmo lembrar-me. Mas partilha era de ficar, informação. Tinha a ver com, já com redes sociais, porque fiquei mais por aí. Sim. Sim, porque nós ainda estávamos na fase do Wi-Fi. Sim, era o Wi-Fi. Pois era, ainda não era. Era MySpace e mesmo assim não pegou cá muito. Ou não. E Wi-Fi. E era Wi-Fi. E Facebooks a começar, mas ainda era alguma coisa. Dava toda a gente a mandar poucos uns aos outros, mas e pouco sim. mais. Eu também fiquei um bocado das rádios, as web na altura. Sim, exatamente. E sim, e acho que sim, i5, MySpace. Agora estou com boa curiosidade de ouvir a tua. De ver. Já sei, era o poder, estava relacionado com a influência de. Ah, também muito pertinente agora, porque agora uma pessoa é influenciadora com profissão, pode mudar, por exemplo, uma eleição dos Estados Unidos. Exato. Agora estou super curiosa para ler a tua tese. Agora já está muito ultrapassada, já não usamos o Wi-Fi. Mas é engraçado, porque depois tu olhas para aquilo e pensas, bem, eu nesta altura eu pensava nisto, e agora aconteceu ou uma coisa igual, ou tipo, evoluiu para aí. Acho que não. Ou então uma coisa completamente diferente. Uhum. Engraçado. Esse. Exato, sim. Mas pronto, também né? Era mais limitado. Claro, claro, também não é. Não havia muitos estudos sobre isso, mas não, era ainda um bebê, não é? Era. Sim, a nível de. Sim, de livros e estudos, não havia quase nada. Lembro-me de pronto, foi tudo muito com base no online. Havia já na nossa faculdade uma tese, estava um bocado relacionada, mas acho que até tinha mais a ver com blogs, anterior. Sim. Mas depois de resto, sim, não havia ainda assim muita coisa. Havia um livro e outro já, a falar mais da parte do viral, né, do marketing viral e tudo mais. Porque sim, mas isso começou assim. Mas não havia assim ainda. Já estavam-se a começar. Sim. Também, pronto, as redes sociais também ainda não eram assim tão fortes e não tinham. Não, era apenas uma coisa. Era muito. Não tinha smartphone na altura. Exato, ainda não tinham. Pronto. A oferta que têm hoje, não é? Exato. Vamos vídeos, links, partilhas, qualquer coisa. Sim, tu ainda precisavas de ir a um computador. Sim. Esperar que aquilo fizesse o load. É. Essas coisas todas. Sim, agora ali tens. Agora eu tipo tenho aqui o meu telemóvel e posso ver qualquer coisa no Facebook ou no Instagram. Sim, ou é tudo instantâneo. Isto mudou-me completamente. Pois foi. E então, feita a tese, feita a licenciatura, o que é que se seguiu? Pronto, não é? Depois foi. Vamos lá procurar coisas. De emprego. Exato. Uhum. Começaste mesmo à procura de empresas? Ou foste. Sim, foi. Ou seja, não foi direto, não foi procurar em empresas. Foi também um bocado jogando. Queria fazer os estágios. E também um bocado a tentar perceber o que é que. As ofertas. Também foi um bocado conforme o que havia. Acho que não enviei candidaturas espontâneas, por exemplo. Ok. Pois não, as vacas e pensaste, isto era interessante. Exato, olha, se calhar aqui, não sei o quê, procurando na área, não é? Mais dentro da área, mas ir, pronto, tentando perceber. Depois aí, na altura, fiz um estágio, mas foi numa empresa de clipping, que acho que tu. Ok. De clipping, para quem não sabe. É pegar em certos temas, certas empresas. Sim, estar ali. E fazer o tracking das notícias que são feitas sobre isso, não é? Exato. A pedido de outras empresas. Sim. Pronto. E. Claro que não era. Não era colas. Queria, e não era o que eu queria seguir, não é? Aquilo foi um bocado porque surgiu e também para não estar parada. Fui para lá. Entretanto, depois fiquei lá 6 meses e na altura a oferta era um bocado também jogar com aquilo do estágio profissional que tinha, ou seja, a oferta que eles faziam era um bocado jogar com aquele estado profissional. Ah, sim. E eu aí pensei que não queria perder essa oportunidade, porque depois poderia encontrar alguma coisa melhor, no sentido que... Até mais relacionado com o que eu queria fazer, porque aquilo ali era um... Eles chamavam aquilo estágio, mas eu acho que era assim... Sim. Depois, às tantas... Já estavas a trabalhar... Sim, já estavas a trabalhar sério. Já não... Pronto, não, pelo menos para mim... Eu acho que essa... Era uma desculpa, não é? Sim, Para conseguirem coisas... aquela ajuda. Sim, exato. E não, agora é um exagero também, não é? Sim, exato, ainda se encontra. E então eu achei que não queria... Lá está, podia haver outra oportunidade. E por causa disso, porque já tinha feito, podia perder outra oportunidade, então... Decidi não continuar, pronto. E aí também não fiquei também ainda algum tempo sem fazer nada, não é? Pronto. Sim. E depois não estava a encontrar nada e fui para. E comecei mesmo a trabalhar tipo num call center. Okay. E depois foi a partir daí, conversa que com. Que tal é que foi trabalhar num call center? Eu gosto sempre de perguntar isto porque eu sei que há. Histórias do Arco da Velha sempre aí. Pronto, felizmente também não fiquei assim muito tempo no call center, mas não gostei. E não é só por causa do trabalho, pronto, aquilo era de apoio, de assistência, não era de... Por exemplo, fosse para vendas, acho que já me ia custar, porque acho que não tenho muito jeito de estar a chatear as pessoas. Sim. Mas era de dar apoio técnico, era do suporte. Ouvias muitas reclamações? Mais ou menos, até não havia assim imensas. Okay. Era mesmo só sim, pessoas com dúvidas. Claro, às vezes eram aquelas coisas que enfim. Mas já desligou o computador e voltou a ligar. Exato, havia aquelas pessoas que depois também parece que estão a ligar só por ligar, porque não têm nada que fazer. Pois. Pronto, às vezes até podiam mesmo. Já acontecia precisar. Muito. A sério. Tens que dizer que sim, porque as pessoas não te veem. É verdade, tens razão. Sim, acontecia muito. E até existiam pessoas que já eram conhecidas porque ligavam só por ligar. Só para dizer olá. Sim, podiam inventar problemas. Sim. Ah, e não sei o que é que tu... Acho, pronto, já, os nomes já eram conhecidos. Uhum. E depois, ao mesmo tempo, vias que a pessoa estava a inventar, porque respondias, davas uma solução... Não, eu já não me lembro, mas estão sempre e vês que a pessoa está só a passar o tempo porque está ali pronto, pessoas se calhar mais sozinhas, não sei. Pois é possível. Mas já acaba por haver de tudo. Há pessoas que ligam para hotlines, não é? Exato. Há outras que não querem hotlines, só querem ouvir uma pessoa conversar com ela e pronto. E pronto, e ficam contentes. Por acaso, isso seria uma boa ideia de negócio. Uma hotline, mas sem ser hot. Sim, sem ser, só mesmo para... Tipo, olha, converse comigo hoje. Sim. Há pessoas que são exímias a conversar. Passavam horas a conversar ao telefone. É verdade. Eu não sou uma delas, eu não gosto. Eu não gosto de estar ao telefone, não. Pronto. Não. Eu sou o estereótipo do millennial. Eu não uso o telefone como telefone. Por acaso também quase nunca... Não. É, mensagens, sim, máximo. Sim, exato. Telefonar. Ou estar a conversar. Assim, não. Também já... Antigamente, até... Uhum. Até utilizava muito. Também não tinhas outra opção, não é? Exato. Mas agora, realmente, também... Até quando estão a tentar vender pacotes, tipo, tem não sei quantos minutos. Eu penso mesmo, sim, mas eu nem sequer telefono. Sim, nem sequer falo ao telefone. Digo, normalmente... Pronto, são... Olha, é mesmo os do telefone que ligam para vender. Sim, pronto, sim. Normalmente até são eles é que ligam. Pois. As únicas pessoas, de resto é mais uma troca de mensagens. Pronto, exato. Então esquece. De resto é tudo já mensagem, é mais prático. Sim. E depois é isso, falas com as pessoas. É. Se bem que há uma coisa que eu ainda não entrei muito por dentro, que é as mensagens de voz no WhatsApp. Sim, as mensagens de voz que é, no WhatsApp. Eu percebo, por exemplo, se tu estiveres a conduzir e não queres estar a mandar mensagens de texto, pegas um telefone, carregas para gravar, é tipo, olha, estou no trânsito, já estou a chegar ou qualquer coisa. Mas há pessoas que... que ficam realmente só a mandar mensagens de voz. Sim. E... é tipo, liga-me. Exato, aí, exato. Porquê que custa? E depois sou eu a responder... por texto. Texto. Exato. Mensagem de voz, eu... fogo, exato. Então, para isso liga logo. Sim. Ou então escreve também. E depois às vezes... provavelmente não se ouve, mas às vezes estou na rua ou não tenho fones comigo e recebo mensagem de voz. E eu não vou estar agora aqui a ouvir. Pode escrever, é que eu estou na rua ou mesmo no trabalho. Pronto, às vezes uma pessoa consegue. Não tem que estar a esconder que está mal, mas de qualquer das maneiras, uma pessoa espreita ler uma mensagem. Agora não vou estar a ouvir mensagens de voz. Imagina numa reunião que tu carregas sem querer no play. Pá, exato. Mas é uma coisa parva. Pronto, aquelas que não. Pronto, brincadeiras, é uma coisa parva. Gozar comigo, ai, não sei o quê, sei lá, pronto. Ai, Jesus. Mas também não sou. Ainda não aderi muito às mensagens de voz. Há quem me envie as mensagens de voz. Sim. Mas eu não, normalmente também não. Não envio. Não envias. Não, pois, eu também não. Respondo por texto, pronto. Sim, sim. Mesmo quando me respondem por voz, eu respondo. Mas sim, mas também às vezes compreendo que pode ser dar jeito por causa de uma situação, mas é uma mensagem. Sim. Depois, ou liga, ou... Sim, sim, sim. Não vale a pena, mas eu acho que também é pela piada, há pessoas que devem gostar mais. Será que se tu pedires à Siri para mandar uma mensagem de voz, ela faz? Porque mandar uma mensagem de texto ela faz, não é? Sim, olha, para casa isso nunca experimentei. Mas. Tem uma experiência a fazer. Exato, sim. Okay, só às vezes quando não tem nada a fazer, não é? Exato. Também brinca com a Siri. Não sei bem porquê, mas. Sim, mas só acho que... eu acho que agora também tem imensos easter eggs. É. E perguntas-me o significado da vida e ela diz: tu não tens vida, e assim por coisas. Mas sim, para isso eu não preciso de perguntar à Siri, eu sei que não tenho vida. Sim, não é preciso, pronto. Infelizmente. Então, vamos continuar com a tua vida. Sim, ok. Vamos lá. Portanto, estávamos a falar de tu teres saído. Depois fiquei... E então... Ah, fui para o call center. Depois para o call center. Felizmente, fiquei pouco tempo. Pouco tempo, exatamente. Porque depois aí... Pronto, lá está, não estava a gostar do... E era isso que eu ia dizer, não foi só por causa do trabalho, mas era também pelo sistema, porque existiam também muitas horas mortas às vezes, especialmente o horário era um bocado rotativo, às vezes fazia fins de semana, e aí ao fim de semana, obviamente que não existe aquele ritmo em que tens muitas chamadas e tudo mais, mas... Pronto, tens que estar ali, claro, disponível para atender. Sim. Mas acontecia que não podias estar com o telemóvel, o computador pronto, estava... formatado para só para uma coisa, não é? Exato, não é? Não podias navegar na internet, não podias aceder ao teu e-mail, ok. E então eu decidi comprar, pronto, às vezes no quiosque, antes de entrar, tipo, uma sopa de letras, alguma coisa para estar ali entretendo, exato. Sim. Também não podia. E isso para mim é que já era um bocado... Tinhas de ficar quase a olhar para o ecrã. Às vezes tinhas alguém ao teu lado e conversavas, mas mesmo que tivesse assim muito virado, porque pronto, também te chamavam-te a atenção. E aquilo às tantas parecia... Não sei. Não te dava prazer de sequer estar lá, porque... Também não se preocupavam muito com o teu texto. Para além do que é super... Não é nada estimulante. Exato, é isso. Eu nem percebia a lógica. Ok, não conseguia compreender o que é que uma coisa tinha a ver com a outra. Não estás a ter chamadas. Acho que se estás a fazer um jogo qualquer, não estás bem distraído ao ponto de... estás a ouvir à mesma. Portanto, se tu começar a tocar... Claro. Tu estás disponível, não é? Uma distração brutal, mas... Mas não, aquilo era muito estranho. Então, não fazia ideia que era assim. Mas dependia também da empresa, porque aquilo era um espaço, era um open space. Sim. E tinha diferentes empresas, pronto, né, de trabalho temporário, e havia outras que eu acho que não tinham as mesmas regras. Acho que eram às vezes mais descontraídos. Sim. do que aquela em que eu tive o azar de estar. Sim, sim. E então já não estava mesmo a gostar de lá estar. E depois foi aí que surgiu a oportunidade para ir trabalhar para o SAP. Aí sim, como jornalista. Sim, aí comecei. Era jornalista mesmo ou era como gestora de conteúdos? Aí mesmo como. Aí foi mesmo como jornalista, okay. Sim. Okay. Foi, pronto, comecei como estagiária, mesmo como. Aí sim, fazia. Chegaste a tirar a carta de jornalista? Sim, sim. Okay. Como é que isso se faz? Eu nunca cheguei a dizer, Pronto, é simples, mas certo. Eu sei que às vezes há quem tenha algumas dificuldades. Não percebo bem. Primeiro tens que ter. Sim, já sei. Eu não me estava a lembrar, mas já sei. Porque tens que sempre ter um rendimento fixo, ou seja, tens que provar. Não é, eu acho que não é necessário teres contrato. Okay. Mas tens é que tá a ter sempre um recibo que prove que estás a receber sempre daquela empresa, portanto. Okay. Ou seja, que tens um empregador, sim, vai, sim. E que tens ali um vínculo. E às vezes há quem se trabalhas como, se começas como freelancer, Sim. por exemplo, Não já não podes ter a carta. consegues Pois. porque não tens um empregador único e não tens aquela estabilidade. Exato. Pronto, aí não dá. Então, se tiveres, é só teres um comprovativo, ou um contrato, ou os teus recibos. Depois, o diretor de informação, Passas uma carta, não ou é? alguém, ou, basta ser um jornalista já com experiência que se responsabilize para ser o teu orientador. E depois, pronto, é um bocado por. Faz a inscrição. Sim. Aquilo demora um bocado a enviarem-te, como tudo, não é? Sim, Enviarem-te a carta, normal. não é? Supostamente aquilo ainda vai para uma aprovação, mas à partida, claro, mas, fica logo. Dá-me a tentar lembrar-se se temos que apresentar aí na altura trabalhos, mas acho que não é necessário. E depois no fim, sim, aí ou é um relatório, ou então, se fores freelancer, podes só mostrar trabalhos. Pronto, e ou relatório ou trabalho. Mas não, pronto, não é assim muito complicado. Mas também acho que acaba por limitar. Às vezes lá está a tal história do empregador, porque por isso é que não há alguns que não conseguem. Tu, quando entraste portanto, foi na SAP mesmo, não é? Tu estás na SAP há 7 anos, disseste? Sim. Na altura, a SAP também, pronto, era uma grande empresa a nível de IT, não é? Já nessa altura era tipo boa a nível de notícias ou as pessoas ainda viam à alta vista? Não, na altura Sim. já era. E aí, na altura, havia também uma grande aposta por parte do SAP, a nível de, mais do que hoje, se calhar de produção. Aí, mas, ou seja, tentava-se tornar o Tentar SAP ser associado também como um órgão de comunicação. comunicação. Sim, portanto tinha conteúdo original, é isso, Sim, não é? sim. E aí produzia-se muito mais do que, por exemplo, comparando com hoje. Quando eu entrei, na altura, foi mesmo para o projeto específico, foi do internacional, que era o. Por isso é que eu entrei, atenção, porque eles procuravam pessoas com raízes africanas, ou que fossem africanos, ou que tivessem uma ligação, porque ia-se trabalhar diretamente com equipas locais, em Moçambique, Angola, Cabo Verde. E então queriam alguém que tivesse uma relação com a cultura também para facilitar mais o trabalho do dia a dia também, porque estar dentro um bocado das notícias. Não é que, e sou sincera, não é que eu estivesse muito dentro, porque pronto, nasci em Moçambique, mas vim para Portugal com 1 mês. Pronto. Então não é que. Bem, como é que será um bebê de 1 mês a viajar num avião? Não posso dizer porque não me lembro, mas acho que correu bem. Vá lá. Pronto. Pronto, ainda estás cá, né? Estou cá. Não sei se fiquei ali com alguma avaria por causa disso, mas acho que não. Não, acho que não, acho que não. Mas Se calhar as pessoas que viajaram contigo é que. É que não devem ter gostado Não muito, gostado muito, porque pois. aquela pressão, Jesus, coitadinhos dos Sim, bebés, não sim, deve fazer sim, sim. nada, não deve ser Pois. nada bom. Não, Mas não deve. então, tu estavas a trabalhar com essas equipas? Sim. E então, como é que foi, como é que era feita a relação? É porque eu sei, por experiência própria, em algumas experiências de trabalho e também mesmo estando lá em alguns sítios, e os ritmos de trabalho são um bocado diferentes. Sim. Portanto, tu trabalhaste mais para a parte de Moçambique também ou sim, para todos? Sim, trabalhava mais para a parte de Moçambique. Ok. Mas também acabava por trabalhar para os outros, porque a ideia era ter sempre alguém aqui que fosse um pivô de cada, ou seja, tínhamos pessoas também de Angola, de Cabo Verde, e também de Timor, só que aí como os fusos são diferentes, não, acaba por não haver uma relação tão grande. Mas depois também a nível de cobertura de eventos, que aí nós também fazemos muito cá a cobertura de eventos relacionados com os países, tipo Moçambique, Angola, mais Angola até, e Cabo Verde. Aí também fazia para os outros países. E também, claro, fazemos a atualização da página, daí também a procura de pessoas com uma certa proximidade para fazer uma escolha dos conteúdos. Sim, uma edição, não é? Exato, para selecionar o que é relevante e o que não é. Pois. Para teres aquela escolha mais próxima. Mas sim, depois, entretanto, tendo as equipas lá, os ritmos são... São diferentes. São diferentes. Porque eu sei que em Cabo Verde é um no stress. Nem São Tomé e Príncipe é leve-leve. É. Moçambique e Angola é que eu não conheço qual é o lema, mas... É. Eu diria que em Moçambique é mais tipo também tipo chilar, relaxar. Angola é mais, acaba sempre ser mais associado tipo à festa, não é? Tipo pessoas mais festivas, que mais extrovertidas. Sim. Sim. Mais voltadas para aí do que pronto. Mas pronto, para além disso, ser os ritmos diferentes, pois também existiam muitos existem ainda muitos constrangimentos a nível internet. Sim, exato. Tecnologia, então também às vezes isso... Também é uma... Era isso que eu ia perguntar, a vossa ligação como é que era feita? Era por telefone, por net? Telefone, net, normalmente no dia-a-dia, mais... Por mails, internet, Skype, pronto. Sempre trabalhamos sempre muito de forma direta através do chat e mails, claro. Mais tempo real, não é? Sim. Mas depois, lá está, nós aqui, mesmo que estás a falar pelo chat com alguém, é muito rápido e às vezes estás à espera da resposta, então, depois não sabes se é porque falhou, se é porque a pessoa não está a ver, se é por isto ou por aquilo. Depois também. A noção de atualidade, por exemplo, nós temos sempre aquela urgência, pois é isso dos ritmos diferentes. Diz, isto é, tem que entrar agora, por exemplo, esta notícia é importante. Se calhar, ok, daqui a 3 horas ou 4 e tu já estás, mas. Mas isso já perdeu o Exato. Perdeu o timing. Exato, já perdeu o timing. Mas na verdade, se calhar não perdeu, porque, por para exemplo. Eles é diferente. E os jornais ainda trabalham naquela ótica antiga, ou seja, tens a maioria deles não tem aquela cultura digital. Ainda e então, tem. Ok, tem as notícias no online, mas é o que sai no jornal impresso. Pois é, então as notícias só saem no dia a seguir. Ok. E mesmo tudo, nós damos uma notícia antes, porque temos acesso. Uma última hora, mas no dia a seguir é que se vai estar a falar. Pois. E depois, se calhar, até parece que perdeste. As pessoas depois pensam, mas eles não tiveram. Porque depois também o consumo, o mesmo consumo do online também é diferente. Pois, eu ia perguntar-te. Esse projeto, então, da SAP Internacional, qual é que era o target? Era pessoas com raízes africanas cá em Portugal? Ou eram mesmo as pessoas nos países? Eram mesmo as pessoas nos países, sim. Okay. Começou-se também aqui, obviamente, também a tentar... Na altura comunicava-se muito cá também, junto às comunidades, mas o propósito sempre foi mesmo ser o público lá, daí existirem mesmo as próprias equipas no terreno mesmo. Sim. Que era também um bocado por aí. Mas pronto, por causa de, até mais também pelas limitações e tudo mais, acabava sempre por ter que haver sempre aqui representantes, sim, porque se a internet lá falhava, alguém aqui tinha que servir de backup, tinha que fazer o trabalho, sim, por lá. Mas pronto, e depois também acabava-se por tentar promover aqui também um bocado com as comunidades, porque depois também, hoje em dia já vai crescendo o consumo do online, não é? Sim, mas sim, é mais até a nível mobile. Sim, não é, é nem tanto. Claro, não vão ter tanto aquela passagem como nós muito de computador mais no trabalho. Sim, exato. Mas passam logo para o mobile, se calhar. Acho que até a nível de consumo, muitos países africanos que não têm computadores têm uma data de smartphones. Sim. Tipo, no, acho que é um rácio do pai, 2 por cada pessoa, uma coisa assim. Pois, e tendo em conta que há muita gente que não tem nada. Exato. E os preços lá de um smartphone, exato, também não deve ser bem, sim, inflacionados os preços. Portanto, ter 2. É, portanto, fiquei, quando eu vi por acaso esses dados, fiquei, qual é isto? Estamos nós a dizer, ah, Portugal tem, há 2 telemóveis para cada pessoa em Portugal. Afinal, é. Afinal, se calhar não é assim tão incomum. Exato, exato. É mais incomum do que nós pensamos. Mas pronto, acaba por ser interessante trabalhares com diferentes realidades, mas também tem o lado em que acabas também por ser um bocado frustrante. Porque é isso, por causa destes pequenos constrangimentos de internet. Sim, as Estás diferenças sempre, podem ser entraves, não é? exato, e estás sempre ali num avança, não avança, porque lá uma semana pode estar a correr bem, mas depois de repente há um problema, e depois às vezes também a nível geral, não é só. Sim, acabas por perder o ritmo também, não Sim, é? Pois, sim. porque ainda por cima, vivendo num meio de comunicação social, tu precisas estar sempre Exato, X, Y, sim. Z, porque senão. Sim, senão depois também. Sim, perdes o controle, não é? Exato. Perto da coisa. Sim, é verdade. E então, tu estiveste aí nesse projeto durante quanto tempo? Esse projeto tive durante muito tempo. Ou seja, primeiro estava-me a tentar lembrar, mas foi se calhar até, ou seja, até 2015, portanto, depois Sim, foi já foi. que eu mudei, foi imenso. Depois, entretanto, foi um ano Qual como foi, estagiária. antes disso, qual foi a notícia mais esquisita que te passou pela frente? Estou-me a tentar lembrar, De alguma. mas existiram várias notícias Ah, estás a esquisitas. escolher, não é questão de lembrar. Várias, várias, várias, várias, várias. Opa, eu estou-me a tentar lembrar de uma que na altura. Ah, foi. Eu acho que até. Sim, claro, eu não acho. Acho que o Correio da Manhã Oh, meu Deus, se o Correio da Manhã pega naquilo. aproveitou essa notícia também, mas eu acho que tinha sido. Não sei se tinha sido uma cabra, pronto, foi um animal, que eu não sei se tinha sido uma cabra ou se foi outro, e era em Moçambique, numa daquelas terras pequenas, um homem violou uma cabra. Pronto. Violou. Vamos lá ver. Não sabemos o consentimento Sim, mas o dono obrigou o senhor, isso foi ao tribunal e exigiu que ele se casasse, porque desonrou, não de. é? Ai, meu Deus. Então queria que o Sim, violador que assumisse a assumisse a responsabilidade e responsabilidade. tornasse uma cabra honesta, não é? Exato, exato. Exigir ao tribunal. E o tribunal, o que é que Não, acabaste acho por saber? que não. Ah, É aquelas notícias. Mas pronto, isso é uma daquelas assim um bocado tesourinhos, pequenas. sim. Exato, mas tinha assim. Mas. Acontecia muita vez ou Muita. era? Sim. Uau, é que eu pensava que isso era muito estou a estereotipar, mas Mas sim, mas aquelas notícias, coisas que não lembram assim a ninguém. Porque agora também uma colega minha tinha mostrado uma notícia, só que eu não me estou a lembrar, que era assim também. deste Tinha a género, sim. ver com bruxaria, exato. Sim. Mas eu agora não estou a lembrar. Mas que era, estava relacionado mais com bruxaria ou com algo. Opá, não me lembro. Mas era assim dessas coisas que tu ficas como. Mas já há muita coisa parva. Mas... Sim. E deixa-me ver se te lembro mais de alguma notícia. Pronto. Não me estou a lembrar de uma notícia, mas estou-me a lembrar de uma situação. Eu não vou dizer qual foi o jornal, mas pronto, foi, foi num dos... Sim. Dos africanos, mas havia uma notícia sobre o ciclista, opa, eu queria me lembrar, mas era de qual é que era a situação. Ah, não sei se tinha sido do Armstrong, eu não sei se tinha sido na altura do acidente ou se foi antes, pronto, não interessa. Sim. Mas estava a fotografia errada e estava do astronauta. Oh, e, não! Só que no título, mas aquilo vê-se que é mesmo falta de atenção, sim, porque no título estava lá alguma coisa relacionada, por isso é que eu não lembro, queria estar-me a tentar lembrar do título, dava para perceber que jamais em tempo algum podia ser, mas aquilo é falta de atenção, provavelmente... Quem colocou foi pôs no Google a procurar uma imagem, sei lá, e depois calhou-lhe aquilo, nem viu, nem reparou e ficou assim. E depois, atualização só uma vez por dia, então aquilo ficou o dia todo assim, não é? Não, ninguém foi lá mudar, pronto. Às vezes acontece as pessoas enganarem-se. E uma vantagem que o online tem é que tu consegues facilmente corrigir. Vá lá que não foi o Louis Armstrong. eu tenho o print guardadinho em casa. Porque... Tens prints de tesourinhos? Tenho. Ai, adoro. E às vezes até penso, coisas que eu não fiz print ou assim, às vezes até tenho pena, porque depois... Hoje tinha aqui uma coleção tão grande. Ah, sim, imagino. Que, pronto, é engraçado, não é? Também é para nos rirmos, mas... Sim, sim. Não é, nem é por mal, mas mete piada. Eu... Aquela coisa também é... Ah, sim. É outro sítio que às vezes penso, deixa-me ver. Partilhar-me esta notícia e vou ver o que é que as pessoas estão aqui a comentar. Ah, sim. E depois também encontras ali com cada coisa. Eu, sinceramente, também faço gestão de redes sociais. Uhum. E eu muitas vezes eu faço, tipo, pergunto-me mesmo. Para já, eu fico tão, às vezes, tão... Pergunto-me mesmo o que é que se passa na cabeça das pessoas. Com certos comentários. Sim. Que se vê que o único propósito é inflamar. Exato. Praticamente, vou dizer. Sim. Isto em palavras menos caras é estar a trollar as pessoas. Yeah. Sim. Porquê? Não sei. Ah, eu acho que é um... É a mesma razão pela qual te ligava um pouco ao centro, se calhar. Pois, eu acho que é uma nova forma das pessoas passarem o tempo, não sei. Pois. Porque enfim, não. Mas é que para pegares num tempo, no teu tempo, para fazer um comentário de propósito para que depois as pessoas te caiam em cima... Sim, tens ali algum... Há ali qualquer coisa. Há ali qualquer coisa que, de certeza... Não. Tens ali alguma coisa que... Porque uma coisa é, tipo, vou comentar em tudo o que me vier à cabeça porque não tenho nada para fazer. Yeah. Tipo, ou como me vier no feed. Sim. Outra coisa é, tipo, vou tentar chatear o máximo de pessoas que eu conseguir. E vou, tipo, pôr aqui um recorde. Minha cota diária é 10 pessoas. Pois, olha, se calhar... Há aí uma competição e nós não sabemos. Se calhar é por aí, tipo, hoje consegui, já bati o teu recorde, tipo, tenta amanhã, vou buscar. Olha que não sei se isso até não daria dinheiro. Olha, criar realmente uma rede. De Flame Wars, isso. Qualquer coisa assim. De Flame Wars, olha, já está. Aquilo ia ser... É, ainda vamos conseguir ter uma boa audiência. Vai acompanhar. Quem é que vai à frente? Olha, boa. Portanto, passaste do projeto dedicado aos países africanos. Sim. Para Passei para o SAP 24, é isso? Sim, e para, ou seja, aí na altura fazia o SAP 24, uhum. E também a home page. SAP 24 é tipo o quê? É um genérico, ou seja. Ah, ok. Portanto, é, hoje, na altura, o projeto ainda era um bocado diferente, era mais só focado na atualidade. Ok. Hoje, portanto, agora eles, embora tenham o nome de SAP 24, são parceiros, mas já é um site de notícias genérico que tens um bocado de tudo, tipo, desde... Porque uma pessoa poderia argumentar que um site de notícias tem que ser obrigatoriamente 24 horas, portanto, porque é 24 horas. Sim, mas eles estão sempre... Sim, isso estão. Sim, completamente. Porque também aproveito. Não, força, estou a brincar. Mas pronto, não, na altura era um bocado mais específico e aí trabalhava-se em, também lá está, com as parcerias e com todos os jornais. Uhum. Por exemplo, nós na homepage do SAP em si, são os parceiros específicos. E aí tinham apanhado de tudo o que se passava, daí na altura também saiu 24, na atualidade. Uhum. Com os jornais todos, quase todos, claro, cá de Portugal, sim. Também com alguns internacionais, e tentava-se pôr ali o que é que estava também. Sim, sim. Pronto, que era de importante no momento. E também aí fazia a edição, passei também a fazer a edição mesmo da homepage do SAP. Ok. Do SAP.pt. Portanto, ser jornalista é. Não é só escrever notícias, não é? Também tens que fazer alguma investigação, validar a informação que tu tens, fazer esse tipo de trabalho também. Que, parecendo que não, é chato. Sim. É, não é não perigoso. É tão... Nenhum trabalho é perigoso, vamos dizer, ser sincero. E pronto, mas... e nós aqui também, eu... Quando comecei, também comecei como multimédia, ou seja, não era só, ou seja, nunca escrevi escrita. Só, exato, também reportagens em vídeo, sim. E depois também era um bocado de problema, que agora acho que até já está a começar a melhorar, é que o jornalista faz tudo, os jornalistas multimédia fazem tudo um bocado sozinhos, é o filmar, o editar, tirar fotografias. Ou seja, vais fazer um artigo, uma peça, mas a peça tem texto, tem vídeo, mas agora eu acho que já está começa mais especializado, não é? E começa a mudar. Antes eu acho que na altura, quando eu comecei, porque também... Na altura, já existiam jornalistas multimédia, não é? Mas na altura parecia que... Ou seja, todos os conteúdos, todas as peças tinham que ter... Ah, não, temos que pôr vídeo, temos que pôr... Sim. Ou seja, para parecer mais atual, mais sofisticado, ok? Sim. Querias ter sempre tudo. Tinhas que ter sempre... Não era só... Nunca podia ser um texto isolado. Pois. Então tentávamos sempre à força, como quem diz, fazer tudo. Então andava com câmara, com microfone, não sei o quê, tudo. Pronto. E eras tu apenas que fazias isso, não era uma equipa? Exato, na altura era tipo sozinho. Tinhas um artigo ou uma notícia para fazer e tinhas que fazer todos os formatos. Pronto, se desse, se claro desse, que sim, alguns temas não dá, mas, por exemplo, se ia fazer uma entrevista a alguém, ou um evento, ou algo assim que dá para jogar, aí, tinha sempre texto, tinha sempre um vídeo, tinha sempre... E agora sempre... achas que isso também não, ainda não, já não é assim? Na altura era... Eu acho que agora já se começa a perceber que há necessidade de não ser só uma pessoa. Na altura, e eu também via isto quando ia a sítios, havia muitos jornalistas sozinhos a fazer as coisas. Sim. Tipo, espera aí que eu vou pegar. Éramos todos muito... Sim. Cada um... Sabe? Hoje em dia, eu acho que já se percebeu que não... Não funciona. Porque depois também podias ter... Podias ter um vídeo, podias ter um texto, podias ter fotografias, mas também não... Não saías, não era como um... Não ficava tão... Não é? Exato, não, e não ficava tão bem que se calhar se perdesses menos tempo e tivesses um apoio, conseguias fazer uma coisa melhor, resultava melhor do que só ter por ter, se calhar. Ok, sim, porque então a necessidade de ter também as notícias nos vários formatos ainda continua. Ou achas que agora não. As pessoas, tipo, quando aparece um vídeo, é um vídeo e não estão à espera de um formato de texto? Não, sim. Acho que já se consegue, porque existem públicos para... Eu acho que existem públicos para tudo, porque mesmo há vídeos, às vezes nós estamos no trabalho, queres... Ou dá-te mais jeito, se calhar, só ouvir, então podes estar a ouvir o vídeo. Por isso que eu estou a fazer podcast. Exato. Mas queres ouvir, então estás a ouvir, mas estás, se calhar, no metro. Ok, hoje em dia quase temos muitos dados, mas nem toda a gente. Ah, sim. E mesmo assim, não temos assim tantos. Exato. Mas pronto, cá preferimos ler ou dar uma vista de olhos. Pois, por exemplo, fotografia também depende. Embora, claro, que as pessoas passem muito, mas também depende muito. Que normalmente, vemos uma, duas, três, quatro, depois também cansamos, não é? Sim, sim. E então sim, também acho que... as galerias não estão a dar não... muito. Pois. Exato. Pois. Não, acho que... Antes era tipo uma data de sim, era. Imensas, com, galeria, com 40 exato, fotos. Mas... E agora isso... Não. Já não. Tens tipo uns 5 exemplos. Pouco mais. Sim, porque eu acho que é o suficiente. Eu acho que a partir. Ou claro que as fotografias. Mesmo que as fotografias sejam muito boas, depois. Normalmente as pessoas que já chegam ali à sétima fotografia já. Já tipo. Olha, já estão a arrastar. Podem fazer o swipe, sim. Mas é tipo, não estão a. Sim, já não estão, já não estão. Então, sim, mais vale se calhar concentrar e apostar. Ou em boas imagens, com qualidade e ter ali poucas. E depois também depende sempre do tema. Claro que há. Sim. Que há temas, ou, especialmente se forem lugares que as pessoas têm mais curiosidade em ver como é, e sim. Sim, porque tu agora também estás na Sabe Viagem. Sabe Viagem, sim. Eu estou a pagar nisto porque... Sim. Mas pronto, se calhar aí, porque nós aí queremos ver, sentido, já faz sentido ter uma aposta maior em fotografias e imagens. Noutros casos, se calhar, mesmo, por exemplo, concertos... As pessoas também não veem muito as fotografias. Porque a cena do concerto, atenção que há fotógrafos claro, de concertos musicais, tipo Vera Marmel, esse tipo de pessoal, fantástico, exato, completamente fantástico, mas digamos que a cena de estar num concerto não é para estares a ver uma imagem parada. Sim. Precisas da dinâmica e acho que é por aí que também exato. O YouTube ganha muito com isso. Sim. Por isso é que, pronto. Claro. Ainda há DVDs de concertos. Sim, mas é verdade, porque lá está, é isso. Não é tanto também pela imagem, mas há boas fotografias de concertos, mas também não é algo que as pessoas... Depois que não tenho muito interesse em... Sim, aquela coisa claro. Do FOMO. Exato. Quando eu vejo uma foto, normalmente nunca me dá FOMO de um concerto. Sim. Mas se eu vir um concerto, um claro, aí já... De um concerto, eu tipo, ei, eu devia estar ali. Sim, já tens mais interesse. É. E pronto, por isso também acho que hoje em dia tentar realmente ver qual é o formato que melhor... Sim. Adequar o tema, mais adequado para aquele tema, porque lá está, podem ser. Temos várias formas de explorar e de apresentar a informação. Então, mas já não há, acho eu, e também reparo nos outros meios, acho que já ninguém tem muito aquela coisa de temos de ter fazer tudo um pouco. Sim. Acho que era muito aquela novidade porque no digital tem de ser assim. E o facto também estes conteúdos terem sido democratizados fez com que também as pessoas não esperassem tanto claro, é daquilo verdade. Que encontram, né? Quer a nível dos próprios mídias, não é? Sim. Quer a nível de quer que seja que encontrem a nível digital. Isto estou a falar a nível digital. Porque, sim. Também os mídias tradicionais estão só aquela coisa, estão só limitados a um formato. Claro, sim, aí não é? Estão mesmo limitados. Como é que achas que isso aconteceu? Isto porque, pronto, trabalhas exatamente num meio digital. Sim. És editora, portanto, eu imagino que tu também tenhas que decidir qual é o formato que é mais Sim. pertinente uhum. para cada tema, não é? Uhum. Para cada notícia ou artigo. O que é que te puxa, então, a escolher isto tem que ser vídeo, isto tem que ser foto? Eu acho que é, lá está, tentar... É o tentar também levar as pessoas a interessarem-se por aquilo, porque nós também, uma coisa que reparamos, e até muitas vezes pelos comentários, é que as pessoas nem sequer leem, às vezes, ficam-se pelo título, quanto muito leem um parágrafo, e claro que, não é? Nós fazemos, também queremos que, sim. que as coisas sejam lidas. E então também às vezes é muito por aí, claro, quer tentar... puxar, neste caso até é puxar pelas pessoas, ver se as pessoas o que é que vai fazer aquela pessoa ver, também ver a reação. Tens que apelar às pessoas. Sim, exato, porque é uma. Depois tens de pensar, a maioria das pessoas hoje em dia também lê no Facebook, não é? É o que cai no feed. Eu já não vejo o telejornal, é incrível. E o que eu faço, e pronto, agora as pessoas vão pensar, por isso é que tu fazes podcast, que é de manhã, no caminho para o trabalho, eu ouço rádio, que é, eu ouço podcasts com notícias, ou com talk shows, ou qualquer coisa assim. Porquê? Porque eu também preciso ainda de saber as notícias. Exato, claro, estar a confirmar. Ah, é um problema, que é, cá ainda não temos aquela coisa do... no podcast tipo diário, nos meios de comunicação social. Pois. Ainda não tens. Não. Por exemplo, eu ouço Financial Times, BBC, The Guardian, etc. Com tipo, eles fazem de manhãzinha as primeiras notícias e depois no final o resumo diário do que é que se passou. Pois. Eu ouço isso tudo, sei tudo o que é que se passa no mundo, menos que em Portugal. Ai, mas isso é Em Portugal eu leio o destaque. E o que está no meu Facebook é o que muita gente faz. Sim, exato, tira da parte do dos podcasts, sim, esquece. Sei que sou eu com a minha vertente londrina que pronto, eu sabia que não era a única. Sim. Mas é uma. Mas eu acho que é uma boa. Mas sim, por acaso isso do podcast é. Tens aí um pitch. É uma boa. Realmente, porque depois também acaba por ser útil. Alguém vem no transporte. Pronto, mas isto sou eu também a puxar a brasa à minha sardinha, não é? Não, mas eu, para mim, eu acho que também faz lógica, porque é isso. Tipo, ter um apanhado, não depender só da programação. Se já fazemos isso com a televisão. Exato, porque é que ainda não. Sim. Será que vai pensar? Olha, mas eu quero direitos de autor, ok? pronto, ok. Está aqui okay. gravado. Está aí gravado. Está aqui gravado. Não dá, tenho não dá, as provas. Não dá para. Isto dá vai ao público. Exato. Pois pronto, Ana, acusada de plágio. Saiba tudo. Já estás à vontade. Não, olha, isso aí até sou eu que estou a pedir. Se tiveres esse. Se fizeres esse pitch e as pessoas acharem piada. Exato. À vontade. É, mas eu acho que é serviço público, porque é útil. Eu acho que é mesmo útil. É. Até também acho que gostava. Sim. De... Disse, não é? Exato. Pronto, ok, isso é bom. Não sou a única, ok. Não, mas é. E temos que aproveitar bem o tempo, temos aquele tempinho, ok, vamos informar, tipo, já está despachado, depois não tens que chegar à casa, deixa ver notícias. Pronto, assim. E eu não gosto de ler muito nos transportes, porque às vezes. Tens a sensação que as pessoas estão ali atrás de ti? Sim, isso também às vezes acontece. E, por exemplo, se for no autocarro, conforme fica um bocado enjoada. Ah, pois, sim, no autocarro. Mas também, não gosto muito dos de... Dos olhares de esgalha para o teu ecrã. Exato. O que é que esta está a ler? Exato, tipo... Fico logo, tipo... Havia uma amiga que tinha uma capa... Sim. Era mesmo capa, não era proteção, mas que tinha um reflexo que era mesmo para não permitir. Ah, sério? Supostamente aquilo. Ok. Nunca testei, não é? Mas ela dizia que aquilo. Ali, sim, ela dizia que aquilo era mesmo anti os olhares. Assim, <mesmo. risos> Exato. Eu nunca experimentei espreitar para o. Sim. para o telemóvel dela, para testar, mas devia ter feito isso, porque realmente isso é uma boa, porque opa, eu realmente estar, ou mesmo a escrever, às vezes estou a falar com alguém, né? Tipo, a trocar mensagem e penso, bem, já me estou aqui a distrair, se calhar a pessoa aqui do lado já está a espreitar, ou a ouvir alguma coisa, tipo, não. Olha, então vamos voltar um bocadinho ao fio, da meada. Tu então, editora do SAP Viagens, não é? As pessoas eu acho que têm uma visão um bocado romantizada do que é ser um jornalista e um editor relacionado com viagens. Como é que é o teu dia-a-dia? Desmistifica lá isso. Pronto. Claro que, como isto é um meio diferente... Claro que se calhar há certas rotinas que outros jornais acabam por não ter. Mas pronto, o meu dia-a-dia... Tu não estás sempre a viajar? Não. Pronto, porque não. Há muito essa... Exato, que... deves viajar, e tal. Não. Porque primeiro, né, tem que ser normalmente sou eu também, claro que tenho uma colega que... Senão não podia ter férias, não é? Mas pronto, primeiro temos que ser nós a fazer a edição, não é? Deixar decidir os temas, não é? Senão, sim. Depois o online, né? Tem que ser todos os dias, temos que dar testar com o tema, tentar pensar, também selecionar os conteúdos, ver também, aquelas coisas todas. Mas nós também trabalhamos com parceiros. Ok. E então, também por aí, produzimos menos. Parceiros tipo o quê? Tipo empresas, restaurantes? No caso, na maioria dos vários canais temáticos, normalmente são meios de comunicação, jornais. Okay. Neste caso específico do SAP Viagens, trabalhamos muito com bloggers. Com bloggers, ok. Sim, bloggers de viagens, viajantes profissionais. Vá. Ok. Ok. Portanto, o jornalista de viagem à antiga deixou de existir, passou a não haver bloggers. Sim, ainda existem, mas... Exato. Okay. Por exemplo, uma das nossas parceiras, ela tem um blog, mas é jornalista neste caso. Sim. Se calhar já não se deve considerar jornalista. Mas já se considera mais... Sim. Acho que se calhar, pronto, por questões deontológicas, se calhar já não se pode... Porque depois há aí outras... Exato, mas já foi. E claro que ela trabalha um bocado com... Tendo em conta o que ela escreve, não é? Tendo em conta essa experiência de jornalista. Mas... Porque uma jornalista tem que escrever, tipo, informação e fazer as críticas X, Sim. P e T, tipo, normais. Uma blogger é tipo fui a este sítio. Sim, mas de uma forma mais pessoal, e também não é só lá é está. Mais subjetivo. Exato, mais subjetivo e também pronto, mais lá está mais dada a patrocínios. Exato, também. Mais branded content. Exato, do que deve ser um jornalista, não é? Sim. Pronto, então. Mas aí também, claro, quem vive de blogs, não é? Que para conseguir tem que também ceder um bocado e trabalhar com... Procurar, não é? Patrocínios, marcas... E às vezes é daí que a própria informação vem, não é? Exato. Porque também, assim, eu contra mim falo que faço marketing e isso, não é? Há sítios e há certos temas que... Temos mesmo que recorrer às marcas para o fazer, também porque as próprias marcas estão... Antes era tipo, nós somos os maiores. Sim. Isto é que é a minha coisa a seguir fatias. E agora as coisas têm assim um toque um bocadinho mais... Não quero dizer honesto, mas pelo menos é mais... Tipo, tentam explicar as coisas como verdadeiramente são. Sim. Portanto, pronto, e isso, eu acho que... E as pessoas acho que até apreciam isso. Sim, também, claro. Essa parte mais sim, honesta. Mais honesta. Sim. Das empresas. Exato. O que acaba por trabalhar a vosso favor também. Sim. Mas sim, desculpa, estava... Mas pronto. Mas sim, o que eu estava a dizer era que neste caso até trabalhamos mais com bloggers, sim. Não tanto com jornais. Não? E portanto, muito do conteúdo provém deles, não é? Sim. E claro que assim. menos viagens. Mas já chegaste a viajar para algumas peças? Sim, já. Pronto, também. Assim, fora, só assim, uma viagem para fora de Portugal, só uma vez. Ok. Foste para onde? Para a Croácia. Ah, olha. E foi, sim, foi assim. Pois, eu nunca lá fui, mas já ouvi louvores. Porque depois também lá está. Mas depois também, mesmo a nível... E claro que depois também acabo por falar tanto com os jornalistas da área, mesmo com os bloggers. Mesmo depois também, quem tem sempre esta vida de andar a viajar... De forma profissional também é muito cansativo, por exemplo, nesta viagem que foi se calhar mais intensa porque foram 5 dias, mas claro que foi giro até para nível pessoal porque conheci vários pontos diferentes. Sim. Mas tinhas que fazer a reportagem de tudo. E é muita informação, porque depois, claro que eles próprios também querem te dar muita informação, querem mostrar tudo que... Sim. Que eles acreditam que se tenha potencial. Querem ser o mais apelativos possível. Exato. E então é. Também é muito. Acabamos por receber também muita informação. E depois é os dias todos, é de trás para a frente, estás aqui. Né? Acaba também por ser cansativo nesse sentido. E quem o faz mesmo de forma ativa, não é? Que está sempre de um lado para o outro. Também às tantas precisa de umas férias só sem fazer nenhuma. Que é giro, sim, claro, estás sempre a andar de longe. É interessante, é giro, quando tens a oportunidade de conhecer novos lugares, de uma forma, pronto, não é? Quase a ser pago, não é? Sim, sim. Mas também é cansativo. Exato. E depois ainda a seguir... Tens que chegar, tens que fazer... Sim, tens de ter a cabeça limpa para... Exato, fazer... E eu imagino como é que será para lidar com jet lags. Antes, eu acho que também havia muitos menos jornalistas. Sim. Nesse aspecto. De tal forma que eles é que tinham que ser obrigados a ir. Hoje... Era tipo as hospedeiras. Sim, é verdade. Sim, hoje também, e pronto, até neste caso, que são mais independentes, não é? Sim. Acabam realmente por existir mais... Sim. Sim, um está, olha, agora, também, né? Agora vou para aqui e tal, vou para cá. Sim, não fazem tanto, vou para ali porque tem que ser. Exato. Yeah. Acaba por existir um bocado também essa diferença, não é? Porque não segue tanto uma agenda, ou porque a TAP ou outra companhia qualquer vai uma nova rota, se calhar, não é? Normalmente acabam por convidar bloggers, jornalistas... Sim. Não seguem tanto também essas tendências mesmo do próprio mercado aéreo e que também acaba ser mais enriquecedor. Sim. E sim, pois há diferenças, países se calhar que nem nós próprios nos íamos lembrar. Vou para aquele... Estou-me a tentar lembrar algum caso, mas sim, mas às vezes há até aqueles lugares menos... Mais difíceis, não é? Sim, que acaba por ser... Tivemos que até um casal teve na Groenlândia, por exemplo, que é fixe, não é assim tão fácil de se conseguir ir. E acaba também por aí ajudar, lá está, como estavas a dizer, a diversificar. Mas pronto, claro que sendo eles também parceiros, nós também tentamos não fazer também uma... Entraram num compromisso, não é? Então, sim, e mesmo também não estar a fazer uma concorrência. Então, claro que tentamos equilibrar a coisa, Se calhar, claro que se houver alguma oportunidade de fazer algum conteúdo, se fizer sentido. Vai complementar o nosso projeto, sim. Mas se não, nós como editores acabamos sempre por não fazer aquele trabalho mais de secretária do que propriamente de ir lá e desfrutar. Exato. Sim. É um bocado também fazer o acompanhamento, tentar também gerir e da melhor forma, né? Potencializar os conteúdos dos parceiros. Sim. Sim, tentar pensar olha, como é que a gente pode... Sim, isso é, eu, por exemplo, eu tive alguma experiência como jornalista de música. Então, as pessoas dizem, entras nos concertos à borla, nos festivais, em aldeia, a tua vida deve ser o máximo. Pois, mas quando vocês vão descansar depois dos concertos? Exato, exato. Eu tenho que ficar até às 4 da manhã a tentar descrever alguma coisa. Exato, exato. Sim, é isso. Portanto... Mas é um caso, sim, é isso, é que... Claro que, né, só vem aquela a melhor parte, não é? Mas sim, mas depois já sempre o tal trabalho, não é? Sim, que está no behind the scenes e muitas vezes não aparece no Facebook. Sim, pois não. Tu estás tipo, estando ótimo, estou claro. Com água é feliz. E depois à noite estás ali num cantinho a andar para frente e para trás. Sim, já queria estar a descansar, mas ainda tenho que terminar isto. Sim, mas é. Sim. Última pergunta, aliás, penúltima, que é, onde é que achas que o tipo de este tipo de conteúdo, eu não digo informação tanto porque também tem aquele, é, informa e entretém, não é? Exato, portanto, sim, agora isto já, é já não, não é. Para onde é que achas que ele, qual é que é o futuro disto, onde é que tu vês isto aí, ou quais são os próximos passos? Não vamos estar a olhar para o futuro mesmo. Vamos passar a pensar assim no futuro próximo. Bem, os próximos passos. Eu acho que, lá está, é mesmo, acho que a tendência é mesmo, ou seja, ser menos informação, ou, mas também poderá existir um bocado o contrário, porque também começa a haver demasiado fluff, não é? Exato, e também não sei, às vezes até penso, se calhar... Pronto, com tanta informação que há, se calhar as pessoas também vão começar a sentir aquela necessidade realmente de nicho, de encontrares um sítio com informação ou, pronto, com mais qualidade ou com mais interesse, não é? Mas também ao mesmo tempo, acho que cada vez as pessoas procuram, lá está, informação mais direta de... Sim, os mais personalizada e se calhar não tanto pelo meio, mas sim ou porque confio na pessoa. Sim. E pronto, e também acho que cada vez mais adaptada seja para que também já se vê muito, já se vê muitos projetos já muito adaptados às redes, por exemplo, só mais específicos para conteúdos já pensados mais para Facebook, de uma forma diferente, não é? Mais aqueles vídeos com... Sim. Podem ser... Podes ver só com a legenda, sem... Os infográficos, essas coisas todas, sim. Pronto, também acho que pode... Podemos vir a ter até formatos interessantes, mas também um bocado numa aposta, se calhar, melhor. Mas também, lá está, muito conteúdo também vai começar a ser muito patrocinado. Sim. Porque também é mesmo para os próprios meios. Porque as marcas querem também entrar. Exato. E para os meios, pá, também lá está. Os consumos já estão a ficar diferentes. Cada vez viver com a publicidade. Ah, sim. Está a morrer, não é? Nós todos hoje temos os adblockers. Sim, exato. A publicidade normal enquanto publicidade. Sim, e pronto. E também por causa disso, os próprios meios também acabam por ficar com menos poder. Chegaste a sentir alguma diferença quando o pessoal de repente começou a usar o adblock? Diretamente... Imagino que não tenha sido diretamente, mas notaste, tiveste alguma noção? De repente, tipo, as pessoas deixaram de ver anúncios? Notou-se um bocado, não. Ou seja, não foi algo muito flagrante do género, e tivemos agora aqui uma queda, mas foi realmente começamos a sentir uma queda, não é? E sabes que é um caminho, é uma tendência que pronto. E depois aí acabas, que não é mau, porque acabas também por ter que pensar em novos formatos, novas maneiras. Tens que ser criativo. De... Exato. Yeah. E também não estás muito encostado aos teus formatos, mesmo às tuas páginas tipo tradicionais. Tens que pensar, tens que mudar, se calhar tornar a leitura também mais agradável, tentar ali também mudar um bocado, por exemplo, aqueles formatos de galerias. Também acabava por ser muito, quase todos, não é? Todos os jornais tinham, vamos fazer uma galeria e está a andar, porquê? Porque aquilo. Sim, é fácil, depois metes lá umas fotos e pouco texto e tal. Exato, mas se calhar hoje já tens que pensar em como jogar melhor. Sim. Se calhar já. Pronto, em vez de ficar uma galeria, um bocado, se calhar poucas imagens, mas. Uhum. Acompanhar mesmo o texto, pronto, aquelas pequenas coisas que depois também já caem em rotina e que nós já vamos todos sempre, já temos a fórmula, fazes assim, fazes assim. Uhum. E agora, se calhar, também vai ter que mudar outra vez. Vai ter que mudar. Uhum. Também não tem de ser mau. Não. Exato. E pronto, mas acho que o problema maior, neste caso, vai sempre ser o dinheiro, não é? O fator económico que pode influenciar tanto para o bem como para o mal. Uhum. Porque... Se forem, porque a maior parte dos meios de comunicação sobrevive dos patrocínios, não é? Das publicidades e dessas coisas todas. Portanto, havendo menos adblock, havendo mais adblock. Sim, ou pode, os meios podem tentar então apostar mais numa mais qualidade, mas. Uhum. Que às vezes também não... Pronto, lá está, não é? Também, às vezes não é possível porque nem sequer tens muita... Eu acho que isso... Não tens equipas... Pois, não... É tudo muito... Hoje em dia, secretárias, são poucas pessoas sempre, não é? Sim, exato. Sim, então... as próprias relações diminuíram imenso. Exato. Não. Por isso, a nível... Podia até ser uma forma de investir mais na qualidade, tentar dar conteúdos diferenciadores, porque também caímos todos sempre no mesmo... Sim, e temos sempre a mania que... E é sempre só que... Lá está. É tentar pensar sempre no que é melhor, não é? De uma forma... Sair da caixa. Exato, sair da caixa. E não é de para sair da nossa caixa para outra. Para outra, exato. É sair da caixa. Das caixas. Tendo em conta a tua realidade, não é? Pensares mesmo, ok. Sim. Esta é a tua realidade. O que é que eu posso fazer daqui que me distinga e que inove e que... Sim, que faça a diferença. Portanto, eu gostava imenso, não é? Que existisse essa oportunidade, não é? Mas lá está. Claro que depois também estamos todos sempre... Temos alimentados, não é? Sim, estamos sempre presos na... Porque queiramos, quer não, temos sempre rotinas e depois... Claro. Lá está. Acaba de ser difícil. Mas, pronto, o caminho mais fácil é... Sim, e às vezes há caminhos mais fáceis que são precisos de ser tomados. Que é para depois, tipo, estás a pensar noutra coisa. Exato. Isto fez um efeito engraçado. Não, mas é. Por isso, não sei. Ok, fica então aqui esta última dica. Tipo, fica em aberto. Exato, fica em aberto. Última questão. Todas, Ana, porque já estivemos aqui há algum tempo. eu peço desculpa, eu sou uma nerd de comunicação e pronto. Apanham-me com uma pessoa da mesma área e começa logo. O que é que te puxa no dia a dia? No dia a dia. Café não vale. por acaso até nem é café. Nem é café? Não. E chá? Oh, não, por acaso, chá puxa-me mais à noite. Gosto de beber chá à noite. Okay. Café. Eu ultimamente não ando a beber café de manhã. Antes sim, bebia sempre café de manhã. Agora não ando a beber. E hoje reparei. Até reparaste hoje, tipo... Ainda não bebi café. Tipo, pronto. Isso é bom, isso é vacinal. Eu, pronto, ok, mas... Assim, no dia-a-dia, o que é que me puxa? Também isso é um bocado difícil responder. Eu acho que é realmente... Lá está. Eu acho que estou sempre a tentar encontrar... Ando sempre a tentar encontrar a ideia. Sim. A ideia que nunca encontro. Sim. Mas acho que é um bocado por aí. Tipo, encontrar um ângulo novo. Exato. Sim, ok. Mas ainda não encontrei. Mas eu acho que é um bocado por aí. Porque realmente é algo que que me motiva, uhum. não é? Mesmo não encontrando, mas é algo que me motiva, que gosto de tentar, uhum. pronto, até de conversar sobre isso, tentar perceber, de procurar, de ver, tipo, pensar, ah, o que é que... Yeah. Mas ainda não encontrei. Posso ser que um dia. Continuas ainda sempre. É, lá está, é aquela coisa, não é o, não é o destino, uhum. é a viagem. Exato. Mas pronto, acho que é que até deve ser. Pensando, por acaso nem costumo pensar muito na uhum. que é que me puxa, mas sim. eu acho que é mesmo isso. É isso mesmo. É. Ok. Pronto, acho que é ótimo para acabar. Uhum. Obrigada, Ana. Obrigada eu pelo convite. Ora, e aqui está. Espero que tenham gostado de ouvir a história da Ana Oliveira. Foi espetacular falar com ela sobre estes assuntos. E já agora, posso pedir um favor a quem utiliza a app de podcast da Apple e iTunes? Por favor, se nos deixarem umas 5 estrelinhas e um comentário, seria fantástico. E isto porquê? Assim, mais pessoas terão facilidade em encontrar-nos, terão mais probabilidade em nos encontrar, o que até faz com que hajam mais oportunidades para discutir aquilo que se fala por aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro fazer isto. Se acharem que 5 estrelas é muito, então enviem-nos uma mensagem no e-mail pulpodcast@gmail.com, no Facebook em The Pool Podcast e no Twitter em The Pool PT. Nós adoramos receber feedback e estamos sempre a aprender, portanto contamos com o as vossas críticas. E também gostamos de nos envolver muito com a comunidade aqui à volta do podcast. Somos uma família muito gira, acho que sim. Mais uma vez, muito obrigada por terem ouvido, espero que tenham gostado e até para a semana.